Então, nosso tema de hoje é o exercício do amor. O que é exercício, né? Exercício é repetição. É aquilo que a gente faz costumeiramente várias vezes, até o ponto em que nós nos tornamos melhores, para não dizer bons, né? Melhores naquilo que nós fazemos. Então, a gente aprende, faz, repete, vai fazendo cada vez mais e vai melhorando aquilo que nós estamos exercitando. Mas exercício do amor, como é que a gente exercita o amor? Será que falando para alguém, eu te amo, reiteradas vezes nós estamos exercitando o nosso amor? Pode ser que sim, pode ser que sim. Mas aí a gente tem que entender o que, que é amor, né? Para poder exercitar ele, como se diz. Nós temos, eu acredito que nós temos uma concepção de amor um pouco distorcida, porque os nossos modelos são os modelos que a gente absorve, principalmente das mídias. E todos nós crescemos em frente de televisões, vendo filmes, novelas. Então, o nosso modelo de amor é aquele. E a gente sabe que na vida real, no dia a dia, ele é um pouquinho diferente. Ele não é tão doce. Ou ele não é só aquele amor entre casais, namorados. Ele é mais amplo do que isso. E o próprio Jesus, quando fala no Evangelho que nós devemos amar os nossos inimigos, a gente acha estranho isso, mas como é que eu vou amar alguém que me faz mal, alguém que não gosta de mim, alguém que me prejudica? Então a gente tem que tentar entender o que, que é esse amor que ele fala. Que nada mais é do que não querer o mal, para começar. Já que a gente não vai ter uma relação sentimental com aquela pessoa, a gente começa não querendo o mal, não retribuindo aquele mal que eu julgo que ele me faz. Mas esse é só uma parte do que é o amor que nós não entendemos. Como é que eu manifesto amor no meu dia a dia? Porque não é só lá na minha casa que eu posso fazer isso. Eu posso fazer em qualquer lugar. De que forma? Tem algumas qualidades do que o ser humano precisa cada vez mais encorpar para exercitar isso. Uma delas, a gente poderia dizer que é a paciência. Ter paciência com as demais pessoas é um ato de amor. Lealdade é um ato de amor também. Que mais? A gente vai pensando, ter respeito, né? Saber onde vai os limites. O segundo mandamento, ele é muito amplo, quando Jesus coloca, né, que nós devemos fazer para os outros aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Isso estabelece um limite e uma manifestação muito ampla do que a gente faz, do que a gente pensa. Mas existem outras situações que nós acabamos fugindo um pouco disso, porque aí engloba o que eu faço e que eu gostaria, né? Mas, e quando simplesmente o outro está levando a vida dele, de que forma que eu posso demonstrar sendo útil, sendo prestativo, sendo, como se diz, estando à disposição do outro? Porque muitas vezes o outro até tem vergonha de se aproximar e pedir uma ajuda, mas a gente percebe e se coloca à disposição, oferece, se ele realmente quiser, então ele pede. Tem várias pequenas situações do dia a dia que nós não entendemos como amor, mas que a gente poderia traduzir dessa forma, porque nós estamos fazendo um movimento de dentro para fora. Nós não estamos olhando para aquilo que nós aquilo seria bom para mim. Porque muitas vezes o cara está ali, tem um monte de coisa para fazer, meu vizinho, eu posso ir ajudar ele. Mas aí se eu pensar no que é bom para mim, de uma forma egoísta, eu vou dizer, não, talvez depois, se me sobrar tempo, eu vou. Então a gente acaba perdendo algumas oportunidades. Porque o amor, ele é de essência divina. O que significa dizer isso? Todos nós aprendemos que somos filhos de Deus, criados por Ele. E nós trazemos dentro de nós essa essência que poderia ser traduzida como amor. Até uma forma poética de dizer que nós trazemos Deus através do amor que nós temos. E quanto mais nós aprendemos a manifestar isso, mais a gente poderia dizer que nós temos Deus dentro de nós. A gente poderia encorpar bem isso, né? Ele está presente em mim através daquilo que eu faço. Quando nós observamos o nosso semelhante, nós temos algumas denominações para as pessoas. Então, aquelas que cometem atos bárbaros, nós dizemos que são bandidos. E será que eles têm amor dentro deles? Eles cometem, fazem coisas que nós nos surpreendemos e classificamos como primitivos ou coisas piores. Será que eles têm amor dentro deles? Tem, né? Talvez o grau, esse Deus que preenche eles, não seja ainda muito manifestado, mas tem. Porque lá na casa deles, eles têm um filho, uma esposa, um marido, de quem eles gostam. E muitas vezes eles fazem coisas para o bem dessas pessoas. Então, por ser de essência divina, todos nós temos. Mesmo aqueles que ainda, vamos dizer assim, estão um pouco atrás de nós. Porque nós também, diversas vezes, nós manifestamos situações contrárias a isso. Quando eu sinto raiva, eu estou manifestando amor? Não, né? Mas a raiva é um sentimento, uma emoção que é muito fácil da gente perceber que ela é para um outro lado, vamos dizer assim. Mas quando eu fico magoado com alguma coisa, será que é amor que está sendo manifestado? Não é, né? Quando eu sinto incompreensão pelo que os outros fazem, quando eu não aceito o que os outros estão fazendo e me revolto, não é amor. Existem vários sintomas que são contrários a esse amor que eu disse, para a gente poder perceber que quando nós estamos nesse rumo, nós precisamos nos dar conta e puxar o leme para o outro lado, porque nós estamos indo para um lugar que não é o correto. Mas por que que não é o correto? Porque o amor, por ser de essência divina, ele se manifesta em todo o bem que nós produzimos. Quando eu estou fora disso, é como se eu parasse de produzir esse bem. E se eu não estou produzindo bem, eu estou produzindo outra coisa que não é bem. Nós sempre achamos, ou pelo menos de uma forma incorreta, nós entendemos isso, que quando nós fazemos alguma coisa para alguém, nós fazemos para alguém. Então, quando nessas situações que eu coloquei de ajuda, de respeito, eu estou fazendo para o outro. Até é, mas eu estou fazendo muito mais para mim mesmo. Porque eu estou transformando, talvez de uma forma com muita dificuldade, alguns conceitos que estão enraizados em mim. Porque nós fazemos sempre isso aqui, né? Eu disse antes, se der tempo, eu vou lá e ajudo ele. Então, se eu puder, eu faço não sei o quê. Só que nós colocamos um monte de outras pequenas situações na frente disso e aquilo não chega nunca. E quem perde a oportunidade sou eu. Porque o outro vai fazer sozinho, ou outra pessoa vai ajudar, a vida dele segue. Mas eu perco a oportunidade. Por isso que é um exercício, né? Nas pequenas coisas durante todo o dia, eu tenho que exercitar isso. Eu tenho que... É como academia, né? Tu vai lá e tu torna o teu braço, por exemplo, mais forte. Nós temos que tornar mais forte esse sentimento, ao passo de fazer com que ele se manifeste de uma forma bem mais fácil, rápida e verdadeira. Tem um poeta libanês que ele disse: o trabalho é o amor tornado visível. E nós também entendemos trabalho como aquele negócio que a gente sai todo dia de casa para ganhar no dia 10 o salário. Mas trabalho é muito mais do que isso. Esse é o trabalho remunerado. Trabalho é ação, atividade. Então, quando nós fazemos com um foco no outro, é como ele diz, né? É o amor tornado visível. Então, a ação, ela demonstra o que realmente tu está sentindo. E para finalizar com a Madre Teresa de Calcutá, que ela disse... Esse tempo tinha até uma frase dela aqui no nosso mural, né? Não é o quanto fazemos, mas o quanto amor colocamos no que fazemos. E isso faz toda a diferença. É uma pessoa que passou a vida dedicada a ajudar os outros. Ajudar daquela forma mais pesada, talvez, né? De assistencialismo, de lidar com todo o tipo de miséria humana. E ela conseguiu ver amor no trabalho dela. E ela diz, né, que não é o que eu faço. Eu podia ter ajudado 100 pessoas, mas daquelas 100, quanto de amor eu coloquei? Ou para quantas pessoas eu coloquei? Isso é que vai fazer a diferença, isso que vai... Porque se a gente ajudar sem intenção, ajudar para depois sair correndo e... Agora eu vou cuidar da minha vida. Não agregou, né? Ajudei, mas não agregou. Então, por isso que é um exercício para a gente, todos os dias, praticar. E praticar principalmente com aqueles que não nos dão retorno, que é o mais difícil. Porque fazer para os nossos é fácil. A gente se sente bem fazendo para eles. Mesmo que não venha retorno também, mas o simples fato de dar para aquelas pessoas dentro da minha casa me abastece. Mas quando eu faço para alguém que não tenho nenhum tipo de retorno, que eu não conheço, que não vai me retribuir, esse é mais verdadeiro, porque a intenção por trás talvez seja muito mais profunda do que aquela tão comum que a gente utiliza.